Qui fazer uma casa de farinha, de maneirinha que o vento mostrará. Passa sol, passa chuva, passa vento, não passa movimento, não se andará. Thank you.